Neste corpo lacerado, sou doente e perdido. Mesmo sendo nosso Deus, te fizestes como a gente, como escravo obediente. Todos nós somos culpados e não temos mais a glória, mas somos justificados pela tua graça. Em Cristo Jesus. Só pela graça somos livres. Em Cristo Jesus. Quando pobre eu grito, quando pobre eu te invoco, te chamo. Tu és a salvação. Guia dos andantes nesta dura caminhada. Mesmo sendo criador, aceitou a cruz violenta. Por amor, venceu a morte. Todos nós somos culpados e não temos mais a glória, mas somos justificados pela tua graça. Jesus. Só pela graça somos livres. Em Cristo Jesus. Pobre eu grito, quando pobre eu te invoco, te chamo. O mal de toda a escravidão, tu és a salvação. Thank you. da escravidão. Tu és a salvação.